for que vou. Melhor ser suspeita do que ser réu. Brasil é gol de placa. Brasil é gol de placa. Porque eu sou da pior quebrada do mundaréu. E agora eu tô no topo, no comando, no meu papel. Brasil é gol de placa. Brasil é, é. Meio rebelde, meio mercenária. Vamos parar de gritaria. Baixaria nem pensar, que já já vai clarear. Não vou ganhar porra nenhuma, se fosse até que valeria. Ainda sou capaz de amar minha maneira, se não sei o que faria. O baile é nosso. Sem sair, deixa eu me banhar. Abre esse teto solar, só assim pra me consolar. Foi-se o tempo que eu sofria. Vamos raspar na galeria, comprar uns boot pra variar. Do crescimento eu sou cria, do criadão, filha legítima. Sou da pior quebrada do mundaréu. E eu vou que vou, melhor ser suspeita do que ser réu. Brasil é gol de placa. Brasil é gol de placa. Da onde eu venho é tão tenso, só que o marzão é imenso. Sem som de corno manso, minha vida é o balanço. Tá difícil ter descanso, pra prevalecer o que eu penso. Na Babilônia, particular, privado, o jardim suspenso. Cada irmão e os que não são também, já nasceram culpado. Condenado direto à morte, nem ao uniforme listrado. Muito menos a calça bege, presidente, não é nós quem elege. Mas agora tá diferente, não muda nada realmente. O Bazanjo é o Maru. Do ar, que é good look, é o que eu desejo a quem ficou. Anistia é só um truque da minha família, quem sobrou. Já tá aqui a Mili Duque, ninguém é capaz de me excluir. Maluco só porque eu sou. Oh, eu vou que vou. Porque eu sou. Porque eu sou da pior quebrada do mundaréu. E eu vou que vou, melhor ser suspeita do que ser réu. Brasil é gol de placa. Brasil é. E pra finalizar, eu vou dar aquele papo reto. Tem muita demanda, mas tem faltado no mercado. Respeito, R-E-S-P-I-T-O. Não, irmão, é só focar. Então, irmão, é só focar. Então, irmão, é só focar. Então, irmão, é só focar. Então, irmão, é só focar. Então, irmã, não pode parar. Tem que se adiantar. Emparelheiro, paquetá. Adivinha quem vem pra jantar? Quando morrer, paquetá. Porque agora é nós que tá. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Não tem mais como duvidar do Pará ou Panamá. O treme terra vai lemar. Virou e quem viver verá. Querer sempre muito mais. Não só pra si, pros demais. Fazer juiz aos ancestrais. Sigue sem rivais. Somos únicos, porém iguais. Então, pra quê? O leve traz. Não tá gostando de uma fita. Então, não fala, faz. Aqui não dá pra viver em paz, só que amor nunca é demais. Desejo longa vida a todas que são reais. Igual a mim tem um monte, pronto pra linha de frente. Que enxerga o horizonte, homem, mulher, combatente. A levada é pra levante, a mensagem é pra levante. Se tá sentado, então levante, tamo além, vem. Bate no peito com respeito. Bate no peito com respeito. Bate no peito com respeito, eu quero ouvir. Bate, bate. Injeta subgrave nas veias abertas da América. E quando não bate na trave, bate no ventre, na bunda, no pé. Entra comigo, vem junto na nave, sente a cidade amanhecer. A brisa é suave, essa é a chave, não aceita menos pra não merecer. Homem, mulher, combatente. A levada é pra levante, a mensagem é pra levante. Se tá sentado, então levante. Bate no peito com respeito. Bate no peito com respeito. Bate no peito com respeito, eu quero ouvir. Bate no peito com respeito, é nós que tá. Bate no peito com respeito, eu quero ouvir.